A gente tocando aí as bandas locais, as bandas regionais, valorizando a nossa música, a nossa gente, os nossos talentos. Rádio Batalha FM. Muito bem, chegamos então ao final do programa Bom Dia Batalha desta sexta-feira, agradecendo o carinho da sua companhia, o carinho da sua audiência, atendendo aqui a nossa amiga Toninha lá do Alto do Meio, né, que está nos acompanhando, valeu, muito obrigado. A Maria de Lourdes, no bairro Ponto Belo, todos que estão acompanhando a nossa programação. Em seguida vem aí as mais lindas canções com o Rei Roberto Carlos no Clube do Rei, às 11h30, você já sabe. É o compromisso com a informação. Maurício Costa traz no jornal A Batalha tudo que é notícia no Brasil, no mundo, no Piauí, especialmente da nossa região, do nosso município, as notícias do jeito que você entende. Jornal A Batalha, logo mais às 11h30, e a gente se encontra amanhã, aliás, agora só segunda-feira, né? Só segunda a partir das 8 da manhã, logo após o programa Expresso Sertanejo. Uma boa sexta-feira, aí um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vamos deixar a última de hoje. Vamos deixar o cantor piracuruquense Silvio Cactus. Cara bacana. Tchau, tchau. Bom dia, batalha. Bom dia, batalha. Eu vou te mostrar que sou um cara bacana. E você vai se apaixonar, se apaixonar. Eu vou fazer tudo aquilo que você mais gosta. Eu não vou nem falar porque você já sabe do que se trata. E você vai ficar muito louca. E vai beijar na minha boca. E vai me dar seu coração. Vai me chamar de gostosão. Só pra matar de tesão. E eu vou te namorar, te acariciar. Eu vou te dar todo o meu amor. E eu vou te namorar, te acariciar. Eu vou te dar todo o meu amor. Eu vou te mostrar que sou um cara bacana. E você vai se apaixonar, se apaixonar. Eu vou fazer tudo aquilo que você mais gosta. Eu não vou nem falar porque você já sabe do que se trata. E você vai ficar muito louca. Vai beijar na minha boca. Vai me dar seu coração. Vai me chamar de gostosão. Só pra matar de tesão. E eu vou te namorar, te acariciar. Eu vou te dar todo o meu amor. E eu vou te namorar, te acariciar. Eu vou te dar todo o meu amor. Programação da Rádio Batalha FM tem o apoio cultural. Que tal fechar o ano com chave de ouro? Uma moto Honda Pop 110 zero quilômetro ou R$5.000 no bolso, hein? Acredite na sua sorte. Vem aí o tradicional bingão de final de ano no dia 31 de dezembro às 16 horas em Batalha Piauí. No primeiro prêmio tem uma moto Honda Pop 110 zero quilômetro. No segundo prêmio tem mais uma moto Honda Pop 110 zero quilômetro pra você. E no terceiro prêmio tem uma uma bolada de 5 mil reais. Sorteio totalmente computadorizado. Acredite na sua sorte. Adquira na Foto Central e também com os nossos vendedores autorizados. Dia 31 de dezembro, às 16 horas. Transmissão ao vivo pela Rádio Batalha FM. Realização Sociedade Esportiva. A importadora Maratauã oferece aos seus clientes os melhores produtos alimentícios da região. Milho, arroz a granel e empacotados de 30 quilos. Arroz da Roça e o arroz Juriti, o melhor da região e de todo o Piauí. Entregamos na sua cidade com o menor preço e qualidade. Empacotadora Maratauã fica no quilômetro 1, na saída de Barras para a Batalha. Fale com os nossos vendedores. Ligue 94 82 21 52 e 32 42 11 77. Agradecemos a preferência. Campanha Rádios no Outubro Rosa. Cuidar da saúde é um gesto valioso. Previna-se. Mulher consciente na luta contra o câncer de mama. Um mês voltado à saúde das nossas ouvintes. Outubro Rosa. A minha rádio apoia. Uma campanha centraldamídia.com. Essa é a minha rádio. 87.9. 87.9. FM. ZYL 861, canal 200, rádio comunitária Batalha FM, 87,9 megahertz. Uma iniciativa da Associação Comunitária de Rádio Difusão de Batalha. Avenida Inácio Farias, 1138, bairro Vila Colpin, Batalha, Piauí. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Com a aprovação do Senado, o programa Gás para Brasileiros vai conceder verba de auxílio gás para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, ou para aqueles que têm algum membro que recebe o benefício de prestação continuada, BPC. A cada 2 meses será dado um bônus equivalente a 40% do preço do botijão de gás de cozinha. Para entrar em vigor, o projeto necessita voltar para a Câmara, onde já foi aprovado pelos deputados, porque mudou a forma de financiamento. Os recursos virão de royalties da produção de petróleo e gás natural sob regime de partilha da produção pertencentes à União. E durante a pandemia da Covid-19, o país retrocedeu 15 anos na alfabetização de crianças, em um cenário que já não era considerado ideal pelos especialistas. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas e aponta que em 2019 a taxa de crianças fora das escolas era de 1,39%. Em 2020, esse número saltou para 5,5%. Os motivos que agravaram a situação foram a evasão escolar e pouco tempo em sala de aula por conta das restrições impostas pelo coronavírus. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias, de volta a qualquer momento. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Batalha FM, 87,9. A nossa rádio. Um show de rádio. No ar, Clube do Rei, as melhores músicas do Rei Roberto Carlos. Apresentação, Elaine Dias. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tudo bem com você? Me chamo Elaine Dias e a gente começa agora mais um programa especial Roberto Carlos. Este é o Clube do Rei. Muito obrigada desde já pela companhia, pela audiência. Como é bom estar com você, como é bom estar aqui para trazer as músicas do Rei Roberto Carlos, trazer curiosidades, as últimas informações do Rei neste quarto fim de semana do mês de outubro. Muito obrigada desde já pela audiência. Vamos com a gente curtir muita música do Rei Roberto Carlos. Para começar, vem Amigo Não Chore Por Ela. Amigo, não chore por ela, Ela não merece esse pranto sofrido. Ela não parou pra pensar um momento. Pouco se importou com seu sentimento. Amigo, refaça sua vida, que ela em outros braços tem outro carinho. Ninguém traz de volta o passado chorando num canto sozinho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não negue a realidade, se alimentando de lembranças e sofrendo de saudade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, se aquele sonho se desfez, a vida continua o que passou, esqueça de uma vez. Amigo, quando a gente ama, finge que não ouve e não acredita. Não gosta de ouvir nem por bem certas coisas da mulher amada, só coisas bonitas. Por isso perdoa o que eu falo, se você não gosta de ouvir o que eu digo. Mas como evitar de dizer as verdades, se sou seu amigo? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não negue a realidade, se alimentando de lembranças e sofrendo de saudade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, se aquele sonho se desfez, a vida continua o que passou, esqueça de uma vez. Amigo, quando a gente ama, finge que não ouve e não acredita. Não gosta de ouvir nem por bem certas coisas da mulher amada, só coisas bonitas. Por isso perdoa o que eu falo, se você não gosta de ouvir o que eu digo. Mas como evitar te dizer as verdades, se sou seu amigo? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não negue a realidade, se alimentando de lembranças e sofrendo de saudade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, se aquele sonho se desfez, a vida continua o que passou, esqueça de uma vez. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não negue a realidade. O Clube do Rei está no ar. Clube do Rei. Como posso sufocar essa paixão? E o que faço pra conter meu coração? Se ele bate forte cada vez que a vejo, me fazendo enlouquecer. O que faço pra conter o meu olhar? que revela o que eu preciso lhe dizer. Que com tanto amor por ela, seu amigo apenas já não posso ser. Ela diz que seu melhor amigo eu sou, e até segredos seus já me contou. E eu tive que conter o meu ciúme pra esconder essa paixão. Vou fazer o que meu coração me obriga, arriscando essa amizade tão antiga. Já não sei ficar calado, eu te amo há muito tempo, minha amiga. Esse amor antigo que eu guardo comigo, sem você saber. Não tem nada errado, mas sofro calado, amando você. Esse amor antigo que eu guardo comigo, sem você saber. Não tem nada errado, mas sofro calado, amando você.